Informação na Boa Nova. Vamos então a esta altura para um direto informativo com Emílio Camacho, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, esta corporação que esta tarde viu então diminuído o seu parque de viaturas. Uma viatura de combate a incêndios florestais foi esta tarde fustigada pelas chamas. Emílio, boa tarde. Qual é neste momento o ponto de situação em Alvoque de Várzeas? Boa tarde, Liliana. Portanto, o incêndio neste momento encontra-se numa fase dominada, em rescaldo, já quase há cerca de uma hora. Portanto, isto foi um incêndio que envolveu cerca de 20 entidades, desde a GNR, os sapadores, forçais, bombeiros, a Falseca, FEB, 35 viaturas em 120 operacionais. Portanto, num incêndio numa encosta exposta ao sol, com ventos predominantes e inconstantes. O pessoal, portanto, estava a trabalhar sob um alerta que foi feito por volta das 13h15. E ao tentar progredir, portanto, à frente das chamas, uma zona até de queimada, a viatura, portanto, que encontrava-se a trabalho neste momento, aguardava até uma missão. A sua área envolvente estava tudo ardido, portanto, isto presumo que tenha sido por um incêndio de copas, por uma mudança repentina de vento, veio a queimar numa viatura. No entanto, o pessoal, os bombeiros, conseguiram escapar a esta mudança repentina, então, do vento e a esta ameaça do fogo? Sim, porque os bombeiros, na altura, naquele momento, portanto, tinham estacionado a viatura num largo e estavam, no momento, a ajudar um corpo de bombeiros que estava a dar apoio no combate às chamas. Portanto, a viatura não estava a trabalho. Através, numa zona até queimada, portanto, um incêndio de copas com uma mudança repentina do vento fez as chamas elevar às copas das árvores e pegou fogo à viatura. Portanto, há esta situação a registar e a lamentar. Fica então diminuído o vosso parque de viaturas. Ainda assim, não há feridos nem vítimas a registar. Emílio, este pode ser considerado o grande incêndio já deste ano de 2016? Sim, antes da época começar. Como todos nós sabemos, começa a 15 de maio, portanto foi com temperaturas atípicas neste momento, portanto o combustível encontra-se preparado certamente para arder, seco, com ventos predominantes e inconstantes, claro, estão reunidos os fatores para que certamente isso se desenvolva. Em matéria de área ardida, já foi feito um levantamento, já então alguma indicação de qual é que poderá ter sido? Estão a trabalhar neste momento para fazer o levantamento da área ardida, portanto isso pertence à responsabilidade do COMA, da Câmara Municipal, e ele está no terreno, portanto estão no terreno e a qualquer momento serei informado efetivamente da área. No entanto, ontem apontava para uma área ardida de 1,5 hectare, porque falamos do incêndio que iniciou no sábado, que teve então estes registros de reacendimentos. Ontem o registro era de 1,5 hectare, certamente esta área mais do que duplicou. Liliana, há uma correção a fazer na notícia que disseste, não é reacendimentos, mas projeções. Por causa dos ventos que se faziam sentir, fazia projeções constantes. Reacendimento era depois do trabalho feito, reacender. Mas não foi isso que se passou, eram precisamente projeções que eram feitas provocadas pelo vento, que na altura fazia sentir. Uhum. Que levava ao fogo, fazia determinados focos de incêndios no verde, e que permitia os bombeiros andarem a correr atrás das chamas, não é? A área ardida, sim, foi, portanto, 1,5 hectare registado até o dia de ontem. Agora, com portanto, este levantamento, ainda não sei qual é que é, portanto, os valores corretos da área consumida pelas chamas. Nesta altura, portanto, iniciamos este espaço informativo a indicar que a situação está controlada. Sim, neste momento o incêndio encontra-se terminado e faz rescaldo já por volta de uma hora e pouco. E, portanto, espero que não decorra mais um incidente sobre esta natureza e que as coisas fiquem resolvidas por agora. Relativamente a esta viatura que ardeu, Emílio, portanto, é um prejuízo grande para a vossa corporação? Pois é, perca de um meio, numa altura, numa época que se vai iniciar a época dos focos florestais, é menos um recurso, menos equipamento. Pronto, mas a direção está atenta, vamos tentar minimizar os prejuízos neste sentido e ver o que se vai fazer. Esta viatura tinha sido adquirida o ano passado? Não, era uma viatura, já tinha 3, 4 anos, portanto era mais recente que nós tínhamos aqui. É um Unimóvel 5000, um topo de gama, claro, mas pronto. São situações que acontecem, portanto, o que é importante é que... Mais ou menos, ninguém se aleijou e aquilo é, isso é que interessa. Muito bem. Emílio, muito obrigada então por este registro em direto aqui na Rádio Boa Nova, também para podermos tranquilizar as populações de que o pior já passou por agora.